Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Os efeitos da pandemia do novo coronavírus apontaram para um nível de desigualdade social presente nas cidades, estados e regiões brasileiras. O acesso desigual aos serviços de saúde, a dificuldade para conseguir tomar a vacina contra a Covid-19 e até mesmo a falta de saneamento básico e moradia frente à pandemia são alguns dos problemas. Por isso, o programa de hoje discute a desigualdade social e a Covid-19. Eu sou Karina Barros, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição de número 23 do Saúde é o Tema Especial Coronavírus sobre a desigualdade e a Covid-19, vamos conversar com o professor aposentado de Geografia da UFPE, Jean Bitum. Olá, Jean, seja bem-vindo ao Saúde é o Tema e obrigada pela disposição em participar da nossa discussão de hoje. Obrigado a você. E convidamos para a conversa o professor do Departamento de Ambiente e Saúde do Instituto Federal de Pernambuco e pesquisador na área de Geografia da Saúde, Anselmo Bezerra. Seja bem-vindo, Anselmo. Bom dia, Karina. Bom dia a todos da Rádio Universitária, Rádio Paulo Freire. É um prazer estar com vocês. Jean, como a pandemia da Covid-19 escancarou o nível de desigualdade social? Ela escancarou o nível de desigualdade social no Brasil inteiro. Né? Tem muitos estudos que mostram a relação entre a maior letalidade, isto é, em relação às pessoas que adoecem, você tem a maior quantidade de pessoas que vão a óbitos, que chegam a morrer, né? Exatamente oriundo dos bairros mais pobres. Né? A maior não se deve a uma intenção do vírus. O vírus não ataca mais as pessoas mais pobres. Ele ataca em todo canto, a partir do momento que passamos para a chamada transmissão comunitária, aquele que você não tem condição de rastrear. O vírus circula de uma forma generalizada e ele não é visível, contrariamente, diferente dos mosquitos, por exemplo, da dengue, da chikungunya e da zika, que são visíveis. Né? Bom, o que acontece é que uma coisa importante em saúde, frente a uma ameaça, você tem toda uma parte que se chama prevenção, que é a informação em saúde, as práticas de prevenção, que no caso era o isolamento social, a máscara, etc. E hoje, há alguns meses, começou a vacina. Essas são as práticas de prevenção. Bom, o que se notou é que a informação em saúde ela foi insuficiente para essas áreas, em grande parte, porque propunha práticas que eram muito difíceis de ser seguidas pelas pessoas, que moram muita gente no mesmo cômodo, etc., e que precisa sair para trabalhar, não tem o home office, como a gente tem, né? Além disso, recebia por WhatsApp informações tóxicas, do tipo, não, ninguém morre, ou as mortes são exageradas. Eu tive muito contato com pessoas que receberam a mesma, reproduziram a mesma informação pelo WhatsApp. Há muitos mortes que são não mortes pela Covid, mas que são registrados como se fosse da Covid para de uma certa forma, passando informações falsas. E essas pessoas, elas recebem isso pelo WhatsApp e passam, eventualmente, a acreditar. A outra questão é a detecção. Para detectar, você tem que ter teste. O acesso a teste pode ser mais difícil em bairros mais pobres que em bairros mais ricos. E você tem, quando elaborado um diagnóstico, você tem o tratamento. E esse tratamento, ou quando se trata de casos graves, ele pode ser bem-sucedido ou pode ser mal-sucedido e levar a óbito. O que se observa é que, nos bairros mais pobres, há maior proporção de óbitos por pessoas atingidas pela Covid de forma grave, né, do que nos bairros mais ricos. É isso. Anselmo, você poderia complementar como a crise sanitária intensificou a desigualdade social? Bem, Karina, como o Jean colocou, primeiro destacar que a Covid, por ser uma doença nova, exigiu aí, num primeiro momento, um esforço de entendimento, tanto do setor saúde como todo, ou seja, da gestão das políticas de saúde, quanto do universo acadêmico, para tentar justamente compreender como é que esse vírus se propagava, as formas de transmissão e também as formas de prevenção, como o Jean falou. E aí, como não se tinha muita ideia naquela ocasião, então ia se fazendo as práticas a partir de experiências anteriores com outros vírus parecidos, como o SARS, que no início dos anos 2000 também acometeu ali a população no Oriente Médio, na China também. Então, quando a Covid chega aqui no Brasil, primeiro que ela vai encontrar um cenário de desigualdade social extremo, assim como as outras doenças que já estão instaladas, vamos dizer, no território nacional, e não diferente das outras doenças, ela se propaga pelo território como um todo, como o Jean colocou, ou seja, o vírus não escolhe as pessoas. Entretanto, devido a essa crise sanitária que você falou do ponto de vista das infraestruturas, e aí a gente pode destacar dois campos, que são muito simbólicos no Brasil, que um é a habitação e outro o saneamento, que estão extremamente imbricados, foi muito difícil trabalhar as estratégias de promoção e prevenção à saúde ao vírus, principalmente por esses dois campos. Você tem, primeiro, precariedade habitacional gigantesca, vários contextos nacionais, as metrópoles isso fica até mais evidente, cômodos pequenos, casas muito próximas umas das outras, muita gente morando na mesma casa, E do outro lado, um déficit histórico de saneamento, e aí se a gente fizer um corte aqui para a nossa região metropolitana e a cidade do Recife, por exemplo, a gente sabe que a gente tem um serviço de saneamento extremamente precário, no que diz respeito ao abastecimento da água e coleta de esgoto. A gente ainda trabalha em função de um racionamento de água, e uma das medidas mais adotadas dentro dessas estratégias de prevenção, além do distanciamento social, era justamente a higienização. E aí vai esbarrar justamente na barreira de que essa higienização, muitas vezes em áreas onde esse déficit de saneamento existe, e a gente sabe que, no caso do Recife, é praticamente a maior parte da cidade, ou quase metade da cidade, as pessoas não dispunham de tanta água para ficar lavando a mão e fazendo a higienização, ou seja, isso pode ter, com certeza, agravado aí a transmissão e o contágio, associado à questão da precariedade habitacional, que impedia, de alguma forma, as pessoas a ficarem dentro de casa, Bem, tem outras questões culturais aí, tem as questões que já colocou, das fake news, que faziam com que as pessoas não acreditassem em algumas notícias, e aí acabavam se expondo bastante ao vírus, né? Mas eu penso que a dimensão do saneamento e da habitação são dimensões centrais aí para a gente entender as consequências imediatas da propagação desse vírus, principalmente nessa camada da população mais pobre que mora nessas áreas com esses déficits. Inclusive, com essa precariedade habitacional e também com a questão do saneamento básico, como o Anselmo mencionou, o novo coronavírus não atinge a todos igualmente por causa das condições desiguais de vida, de renda e de acesso à água. Além do mais, o acesso aos serviços de saúde tem sido decisivo para o diagnóstico e tratamento da doença. Jean, é correto afirmar que o coronavírus circula mais facilmente em lugares onde as desigualdades sociais são maiores? Não. Acho que o coronavírus ele não circula especificamente nessas áreas. Ele, a partir do momento que você tem uma transmissão comunitária, ele circula em todo canto. Né? Ele, é bom lembrar que ele chegou primeiro por pessoas que viajaram à Itália, e a partir daí, nos bairros, inclusive, de Boa Viagem das Graças, e depois foi se difundindo por todo o Recife, todo o Pernambuco, etc., e que você não teve como rastrear. Portanto, o vírus, ele circula, entendeu? O problema é que nas áreas mais pobres há mais dificuldade de se proteger, de se preservar, porque você tem que ir trabalhar e você vai usar o ônibus onde você está agrupado. Você tem que... Você mora em condições mais precárias, muita gente na mesma casa. Lembro um exemplo bem interessante. Aqui perto, em Maceió, a ONU Habitat desenvolveu um estudo sobre práticas que deveria ser adotada nas áreas mais pobres, que lá são chamadas de grutas, aquelas áreas de casas muito precárias, etc. E dizia o seguinte, promovia o seguinte, já que os hotéis na orla estão fechados, vamos requisicionar os quartos dos hotéis, porque quando uma pessoa adoecer numa dessas casas precária, você a leva no isolamento num quarto de hotel. Poderia ser em escola, poderia ser... Porque você não tem condição de se isolar do resto da família dentro da casa. Se tem quatro, cinco pessoas que moram numa casa de dois ambientes, por exemplo, e tem pessoas que... Portanto, o problema não é a circulação do vírus. O problema são as práticas que as pessoas podem desenvolver em relação ao vírus. E aí, nesse sentido, houve, por parte de pessoas de saúde, dizer nós temos inteligência territorial, nós temos que ter práticas diferenciadas considerando as diferenças sociais. Só que, bom, a obsessão, o objetivo, a dificuldade principal era ter mais leitos de UTI. E aí, tudo que vinha antes, e foi legítimo, não estou dizendo que não era legítimo, era uma urgência, ter mais leitos de UTI para os casos graves. E aí você não trabalhou, não teve durante muito tempo uma prática diferenciada para essas áreas mais de desigualdade social, essas áreas inferiorizadas do ponto de vista da desigualdade social, negligenciado estruturalmente, inclusive. Né? Aí fica difícil, no momento de uma pandemia, realmente ter uma prática diferenciada. O que me parece que era necessário em função do princípio da equidade em saúde, que é um dos pilares do SUS. Quando foi criado o SUS, tinha muito isso. Vamos tratar diferente os diferentes. Vamos ter isso. Ali não foi. Né? As pessoas, por exemplo, a vacinação, que avançou bem, né? no caso do Recife, ela, na realidade, não adotou práticas territoriais. Ela trabalhou por faixa etária. Aí você é um senhor, uma senhora de 70 anos, que você esteja em condições sociais X ou Y, você vai ser tratado da mesma forma, pela idade. Né? E não há uma urgência maior em relação a essas populações mais vulneráveis, porque não pode se proteger. Pronto. Jean, é possível dizer que naturalizamos a doença entre os pobres? Bom, eu posso contar uma história. Há alguns anos atrás, eu participei de um estudo, quer dizer, eu fui debatedor de um estudo do Serviço de Saúde sobre a dengue. Na época, a dengue, sabe onde estava o maior coeficiente em relação à população de pessoas com dengue? Era a Casa Forte. E aí o pessoal de saúde ficou, mas como pode ser? Porque não havia relação com a pobreza. Mas eu disse, o mosquito, ele não escolhe os pobres. Ele não é movido pelo mercado. Ele escolhe, por exemplo, os lugares onde tem acúmulo de água. Você tinha telhado em Casa Forte que permitiu o acúmulo de água. E a nossa sociedade é tão radical nesse aspecto, a desigualdade é tão estrutural, que a gente se acostumou a considerar que os pobres têm, de uma certa forma, uma vulnerabilidade biológica por essência. Isso começou há muito tempo. No início do século XX, na época da também que teve, em 1920, a gripe espanhola, mas antes, você tem muitos estudos que dizem esses pobres têm um problema genético, entendeu? São ruins, são pobres porque são inferiores geneticamente. Hoje não se diz mais isso, mas se disse... O vírus, ele escolhe os pobres, entendeu? É nesse sentido que é muito ruim misturar o que é biologia do que é sociologia, do que é construção política social da desigualdade. Né? É que se traduz pela negligência em relação ao saneamento, em relação à habitação, né? Etc, etc. E outro, por isso que eu gostei dessa coisa da ONU Habitat. Vamos aproveitar os prédios vazios da cidade, não sei se eles fizeram, mas para poder isolar as pessoas que não têm condição de se isolar, porque moram mal. Isso. Anselmo, com a transmissão comunitária da Covid-19, mais leitos de UTI nos hospitais, a restrição à circulação de pessoas é, sem dúvida, uma das formas mais eficientes de conter o avanço do contágio. Mas o isolamento não é a realidade para todos, porque muitas pessoas precisam sair de casa para trabalhar, e sem contar que boa parte da população que vive nas periferias não tem acesso à internet e não conseguem trabalhar em home office. Então, o que deveria ter sido feito para proteger as pessoas mais vulneráveis que precisam sair todo dia para trabalhar e acabam se expondo ao vírus de maneira cotidiana? Bem, essa é uma questão assim, um tanto quanto complexa, vamos dizer, porque você teria que ter recursos numa monta muito grande para bancar, digamos, um auxílio durante um longo tempo para manter as pessoas digamos, em casa, mesmo as pessoas de serviços que a gente pode chamar não necessariamente essenciais na época do auge da pandemia, como o serviço de saúde, mas outros serviços, como a padaria, o supermercado, seria possível evitar, digamos, um fluxo muito grande de pessoas nesses espaços com o chamado auxílio emergencial, né? Mas a gente sabe que no Brasil... governo primeiro demorou muito para discutir a questão do auxílio emergencial, né? Então passou-se um tempo muito longo antes da implementação do auxílio. Isso, de alguma forma, fez com que os próprios empreendedores, o comércio, de uma forma geral, e os trabalhadores se acostumassem, digamos, se acostumassem no sentido de, ó, tem que trabalhar, senão eu perco o emprego, né? Então, iam se arriscando para o trabalho, né? Arriscando contrair o vírus, né? Porque não tinham essa opção. Porque a gente sabe também que o Brasil hoje tem quase 15 milhões de desempregados, então todo mundo que tem um emprego tenta garantir seu emprego, mesmo que para isso tenha que arriscar sua vida, né? Então, assim, uma questão é essa: o auxílio emergencial demorou muito a chegar. Quando chegou, chegou apenas para uma parcela da população. Foi um pouco confuso essa distribuição do auxílio emergencial, né, fazendo com que esses trabalhadores de serviços que precisavam de deslocamento diário estivessem mais expostos ao vírus. Obviamente, num contexto pandêmico, há serviços que não há como parar, mas outros havia essa condição de parar, desde que essa população que trabalhasse nesses serviços tivesse auxílio emergencial. Mas um dos critérios, por exemplo, se a pessoa trabalha e tem carteira assinada, ela não vai receber o auxílio. Logo, o risco de se expor nos fluxos diários aconteceu, e isso com certeza impulsionou aí uma mais rápida transmissão em alguns lugares, em detrimento de outros. Por exemplo, se a gente faz uma comparação, quer dizer, uma comparação só a termo simbólico, né? Porque são realidades distintas, mas os chamados lockdowns, né? Os trancamentos da cidade, em países europeus, até nos Estados Unidos, a gente via que fechava tudo mesmo, as ruas ficavam desertas, né? Aqui no Brasil, a gente não, em nenhum momento a gente viu isso de forma mais expressiva, porque boa parte desses serviços essenciais continuaram funcionando no seu ritmo quase que normal, né? Então, a gente não fez essa tarefa aí achando que, enfim, colocando aí os serviços essenciais acima do risco de transmissão para todas as pessoas. E aí, como o Jean falou, as pessoas se deslocam de ônibus, aí a gente entra em outro problema, que é no auge da pandemia, devido à diminuição da circulação de pessoas, o setor de transporte retira ônibus da rua, ou seja, porque o setor de transporte visa o lucro, então, para ele, quanto mais passageiro dentro de um ônibus, melhor. Então, ele viu, diminuiu o fluxo, então eu vou diminuir o ônibus para manter os ônibus cheios e não mexer na minha margem de lucro. E isso também foi um problema, e esse foi um problema também que demorou a ser enfrentado, só depois, com muito esforço do Ministério Público, de movimentos sociais, né, no Poder Judiciário, de alguma forma, as empresas foram obrigadas a retomar o fluxo normal de ônibus, né, com pessoas sentadas, com limitação de capacidade, mas até os primeiros meses da pandemia isso não existia, e certamente isso também teve um impacto significativo na transmissão do vírus. Hoje o Saúde é o Tema Especial Coronavírus fala sobre a desigualdade e a Covid-19. E para falar sobre isso, recebemos o professor aposentado de Geografia da UFPE, Jean Bitum, e o professor do Departamento de Ambiente e Saúde do Instituto Federal de Pernambuco e pesquisador na área de Geografia da Saúde, Anselmo Bezerra. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Jean, uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet registrou que a Covid-19 no Brasil se explica mais por fatores socioeconômicos do que a idade e comorbidade. O resultado do estudo apontou um impacto maior da doença nas regiões Norte e Nordeste, as mais pobres e com menos recursos médicos. Então, como o acesso desigual aos serviços de saúde entre os estados e municípios proporcionou mais mortes pela Covid-19? Sim, essa é a questão essencial, né? É o acesso aos serviços de saúde nos diversos aspectos que um serviço de saúde tem que cumprir. Informação, educação em saúde, práticas de prevenção, né? Depois, agora, vacina, né? mas também práticas de detecção, né? Era importante, o Brasil se caracterizou pela pouca testagem, teve poucos testes. E os testes não foram focados, por exemplo, em áreas especialmente vulneráveis, onde as pessoas teriam dificuldade de se prevenir. Né? Da mesma forma, eu acho que é muito importante ver um impacto da desinformação, né? Das informações falsas que foram passadas. Porque essa pandemia é a pandemia do WhatsApp. E no WhatsApp, inúmeras informações falsas foram passadas, gerando na cabeça das pessoas uma confusão que fez que essas práticas foram mais difíceis, né? Essas práticas de prevenção não conseguiram a unanimidade, né? Mesmo se, além de ser difícil, como o Anselmo explicou, de ser seguido pela grande maioria da população. Mas, ainda mais, né? Você sabe que, por exemplo, em relação à doença como chikungunya, que eu estou, inclusive, acometido, e dengue, etc., onde todo o peso da prevenção cai sobre a mulher, a dona de casa, que tem que cuidar para evitar que a água se acumule, etc., etc., aqui você tinha que atingir também os homens, os jovens que vão jogar futebol, os homens que nunca foram muito de lidar com essa questão da prevenção em saúde, né? Portanto, era difícil, né? E particularmente onde havia problemas, né, de estruturais, como esse que você está colocando, né, de desigualdade muito forte. Isso que eu acho que é o importante. Né? Daí o impacto, né, muito diferenciado em função dos aspectos socioeconômicos. E a saúde, como ela estava preocupada com a cura, isto é, com as UTIs, só com essa... Quer dizer, necessitou uma mobilização muito grande para instalar novas UTIs, ela abandonou um pouco, quer dizer, não deu muita bola para informação, educação, etc. Mas é isso, né? Eu acho que é isso. Agora, veja... Norte-Nordeste, em bairros de alto padrão de mercado, de cidade do Norte-Nordeste, você tem uma situação que não é diferente, né, de bairros de alto padrão do Sul-Sudeste e Centro-Oeste. A questão passa por dentro das regiões, por dentro das cidades, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente trabalha com o território, né? Me parece importante colocar, né? Em todas essas regiões as desigualdades são muito fortes. Inclusive, as taxas de mortalidade apontam que é justamente nas áreas mais periféricas da cidade do Recife que mais pessoas infectadas chegam a óbito. E as localidades onde as vacinas chegam com maior intensidade estão em áreas de maior concentração de renda de pessoas brancas e com fácil acesso aos serviços de saúde. Então, Jean, né? Porque nem o acesso às vacinas acontece de forma igualitária. O que está se advogando, né? O que está se pleiteando é que essa dimensão social, socioeconômica do território, né, seja levada em conta nas estratégias de saúde, que eu chamo a inteligência do território. Por exemplo, dar maior atenção na vacinação em áreas comprovadamente de maior letalidade. Não foi isso que foi feito por faixa etária, entendeu? Os idosos, qualquer... Bom, também o serviço de saúde, veja, essa inteligência territorial, que era uma importante dimensão do SUS, através dos agentes comunitários, através da vigilância ambiental, etc., foi relativamente desmontado nos últimos anos, entendeu? Em favor de uma medicina mais incorporando, vamos dizer, as últimas tecnologias de ponta, o que é necessário, mas também de uma medicina curativa. E aí isso que é importante, não estou dizendo que não é importante, mas o que havia de original no SUS foi um pouco desmontado nos últimos anos, desde em função, vamos dizer, da pressão do modelo muito apoiado sobre a tecnologia, mais que sobre a prevenção. Eu não estou contra a tecnologia, mas eu acho que não pode perder a dimensão da prevenção, da informação, etc. A gente também tem que pensar a pandemia e principalmente os impactos dela, da letalidade. A gente pode pensar, na verdade, a partir das escalas, né, das escalas geográficas. Você falou bem aí, né, das periferias das grandes cidades, então a gente está pensando isso com escala intraurbana, né? Entretanto, a gente pode fazer também uma associação com maiores taxas de letalidade, né, em municípios pequenos, municípios mais remotos, municípios onde praticamente você só tem a assistência à saúde com atenção primária, ou seja, as equipes de saúde da família, você tem aquele posto de saúde, e numa emergência tem que ter o deslocamento dessas pessoas, dessas cidades, desses municípios pequenos, para municípios médios e, às vezes, dos municípios médios para as grandes cidades. Na verdade, essa é uma configuração do serviço de saúde histórica, né? Não é por causa da pandemia. Só que, com a pandemia, isso se torna muito mais grave. Primeiro, porque nesses municípios você já vai ter a dificuldade da detecção. Mas, depois que se detecta, tem um período de observação. Só que a doença é muito rápida. Então, nesse período de observação, ela pode evoluir. E, às vezes, o município não tem a estrutura para tratar dos casos de evolução. Então, desloca o paciente para outros centros, centros médios. Vamos pegar o estado de Pernambuco aqui. Você pega uma cidade do Agreste, então o paciente vai para Caruaru. Mas em Caruaru, ele também, muitas vezes, não dispõe de todos o tratamento, às vezes, não dispõe nem de leitos. E aí tem que se deslocar para Recife. Ou seja, esse tempo de deslocamento também tem um impacto significativo na letalidade da Covid-19, nesses municípios pequenos, que a gente pode até chamar municípios periféricos, não do ponto de vista da pobreza necessariamente, mas sim da distância aos serviços de saúde, já que o ponto que Jean colocou e da sua pergunta era o acesso aos serviços de saúde. E um outro ponto que eu acho importante complementar e que Jean abordou aí, do desmonte da atenção primária à saúde, que nos últimos anos vem acontecendo, isso ficou muito visível na pandemia, né? Porque os serviços de saúde se prepararam para a guerra, né? A preparação para a guerra exigiu ir para as trincheiras, era como um inimigo que estava chegando, eu não tenho armas para lidar com ele, então eu vou para a trincheira esperar ele. Quem eram as trincheiras? Os hospitais, os leitos e os recursos disponíveis naquele momento, né? Longe de julgar se isso foi certo ou errado, mas se a gente tinha um contexto de desestruturação da atenção primária, isso só se aprofundou com a pandemia, porque tirou-se a atenção primária praticamente de qualquer estratégia de prevenção para esperar os doentes chegarem no hospital. Ou seja, a atenção primária que atua nesses territórios que você mencionou, periféricos, ela não conseguia nem identificar os casos, porque ela estava amarrada, né, nessa estrutura que priorizou o tratamento hospitalar. Inclusive, os agentes de saúde passaram a não visitar, né, as casas, até pelo risco de contaminação. E outra coisa é que, muitas vezes, a própria estratégia de saúde da família nem cobre todo o território. A cidade cresce muito rápido. Então, você tem territórios que são descobertos pela atenção primária à saúde, que você são pessoas que acabam que são praticamente invisíveis para o setor saúde, né? Porque se não são cobertos para atenção primária, acesso a plano de saúde, nem pensar. Né? Então, esse aspecto da desigualdade no acesso também é capital para explicar a maior letalidade nos bairros mais pobres e, em alguns estados, estudos já mostram, uma maior letalidade nesses municípios mais remotos. Não é em números absolutos. Uma coisa que eu sempre fiquei pensando na divulgação dos resultados que a grande mídia mostrava. A grande mídia mas sempre mostrar os dados absolutos. Por exemplo, uma coisa é Recife, quais são os bairros que têm maior Covid? Aí era Boa Viagem, Várzea, Coab, mas é claro, porque é onde tem a maior parte da população. Então, pelo dado absoluto, a gente sempre vai ter as maiores populações. Interessava saber como é a letalidade a partir do dado relativo em relação à população. E aí alguns estudos já mostram em estados brasileiros e também nesses municípios pequenos as taxas de letalidade foram altas. E aí o acesso ao sistema de saúde pode explicar esse processo. Jean, a desigualdade de acessos a serviços de saúde deveria ser levada em conta no plano de imunização? Bom, agora Inês e morta, né? O plano de imunização avançou. Agora estamos... quer dizer, foi também uma coisa meio emergencial, meio atropelada, porque chegou na última hora, as vacinas começou mais tarde que em outros países, etc., e está sendo um pouco caótico na distribuição, etc. Bom, agora, sim, quer dizer, se o sistema de saúde tivesse a inteligência territorial que faz parte da raiz do Sistema Único de Saúde, através da palavra equidade, que não se refere somente às desigualdades sociais, mas também à desigualdade de acesso, de acesso territorial. Óbvio que no plano de imunização, você poderia ter dado algum diferencial, alguma coisa mais presente, estar mais presente, fazer uma campanha específica para essas áreas. Poderia, em julho de 2020, a Secretaria de Saúde do Recife colocou nesses bairros nos bairros ditos periféricos do Recife, que são os bairros que também centrais, colocaram umas tendas para chamar as pessoas para fazer informação em saúde. Né? Agora, veja, por que se escolheu partir dos mais idosos e ir descendo pela faixa etária? Além de questões como profissionais de saúde, profissionais, etc. É porque os leitos de UTI, naquele momento do início da vacinação, eram muito ocupados por pessoas idosas. Com a vacinação avançando, houve uma redução de número de pessoas idosas. Parece que está crescendo de novo agora. Hein? Bom... E o grande problema da vacinação, quer dizer, o grande objetivo da vacinação por parte da Secretaria de Saúde era vamos correr para a vacinação para aliviar os leitos de UTI, entendeu? Para poder voltar a ter essa estrutura de cura, de tratamento no leito de UTI. Agora, numa situação mais, quer dizer, teria sido interessante levar em conta as taxas de letalidade. Só que, bom, não foi, entendeu? Foi a partir disso. Né? Veja, quanto aos ônibus, qual foi a grande medida para reduzir o número de pessoas nos ônibus? Adotado no início da pandemia, na primeira onda, entre maio, junho, etc., abril, maio, junho, que foi a primeira onda, com um grande pique em maio inclusive tivemos de 2020, né? E tivemos uma certa imitação de lockdown, né? Em 2020. Qual foi a grande medida que os empresários adotaram? Eles reduziram-se o número de passageiros no ônibus, suprimiram, acabaram, sabe com quem? Com o cobrador ou a cobradora. Isso que foi a grande medida. É assustador, porque no momento que você tem que controlar a quantidade de pessoas nos ônibus de uma forma mais cuidadosa, você deixa o motorista sozinho para fazer isso e faz economia do salário do cobrador. Se contar isso, a gente fica com vontade de chorar, entendeu? Pelo egoísmo, pela falta de cuidado mínimo. Agora, é isso. Eu acho que poderia ter tido. Agora, a campanha já está tão avançada que eu não vejo muito como mudar hoje. Se olharmos para a vacinação no Brasil, o estado de São Paulo foi o primeiro a atingir 50% da população que recebeu a primeira dose no dia 19 de julho. E até o dia 11 de agosto, o estado mais avançado é Mato Grosso do Sul, com 36% de imunização completa, enquanto o Amapá tem apenas 12%. Anselmo, o que explicaria a diferença tão grande em relação à vacinação entre os estados? Bem, Karina, veja só. Primeiro, a gente tem que lembrar que a estratégia de vacinação ela é definida a nível nacional, né? Então, tem o Ministério da Saúde à frente dessa estratégia, inclusive com a definição dos grupos prioritários. Estados e municípios têm alguma margem para manobrar essas normas, vamos dizer assim, essas diretrizes? Tem, mas é muito pouco, né? Pode manobrar muito, mexer muito nesses grupos prioritários. Inclusive, isso explica um pouco porque a vacinação seguiu também essa lógica por faixa etária. Né? Isso foi definido no âmbito federal. E a gente tem que lembrar de todo o embrólio que foi a aquisição de vacinas, porque, infelizmente, o governo federal se omitiu de antecipar a compra de vacinas, né? Porque havia uma questão ideológica contrária à vacina em dado momento, e só depois de muita pressão e muito convencimento até de deputados e congressistas, a coisa começou a andar, né? Até porque se viu que sem vacinação não ia andar, mas isso resultou aí em milhares de mortes, infelizmente, né? Por culpa desse atraso na vacinação. Isso é uma questão que tem que ser colocada. Então, a gestão da vacinação, ou a gestão da logística das vacinas, ela é feita pelo Ministério da Saúde. Então, essa distribuição desigual, ela pode ser explicada tanto do ponto de vista da dificuldade de logística do Ministério da Saúde, haja vista que, no meio da pandemia, a gente teve 3 ministros da Saúde, isso é algo extremamente inexplicável. Então, imaginem trocar o pneu do carro com o carro andando, né? No meio de uma pandemia. A gente não está falando no meio de um governo, não. A gente está falando no meio de uma situação emergencial, a gente teve 3 trocas de ministros. Isso é muito grave, porque atrapalha todo... 4, né, na verdade. Eu falei 3, mas foram 4. Né? A gente está no 4º ministro da Saúde, numa escala aí de 1 ano. Né? Isso é algo impensável, se a gente for pensar isso do ponto de vista de gestão. Né? Para quem trabalha com gestão sabe que isso é impraticável. Então, no meio da pandemia, isso se torna mais grave. Possivelmente, isso pode explicar aí a confusão na distribuição de vacinas do ponto de vista do governo federal. Agora, do ponto de vista dos estados, aí você também tem como cada estado articulou as suas campanhas, como cada estado definiu suas estratégias de distribuição. Né? O exemplo que você cita do Amapá, sim, julgando sem ter dados para falar, mas talvez a dificuldade logística de chegada, né? É um estado bastante isolado do ponto de vista de logística de voos, inclusive. Mas, assim, não tenho dados para explicar essa diferença. Mas algumas cidades avançaram mais do que outras. Por exemplo, Recife aí tá bem avançado, né? Faixa etária de 18 anos agora. Ou seja, tentar vacinar o máximo a população adulta para correr. E no meio disso tudo tem questões políticas também, né? As questões políticas médicas certamente também tiveram algum peso, alguma influência nesse processo. Enquanto houve a omissão do governo federal na compra das vacinas no Brasil, os países mais ricos do mundo aplicaram a maior parte das vacinas já fabricadas até agora. Estados Unidos, Israel e vários países da Europa, como Reino Unido, França e Alemanha, têm mais de 50% da população completamente imunizada. Enquanto isso, os países mais pobres têm dificuldade para conseguir vacinar 10% da população com a primeira dose. Jean, qual deve ser feito o papel dos líderes diante dessa situação, no caso dos países ricos, né? O que é que eles devem fazer diante dessa situação referente aos países pobres? Sim, veja, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela mostra, né, que como a pandemia é global, há possibilidade controlar realmente a pandemia passa pela vacinação generalizada. Ora, isso não ocorre. Quer dizer, você segue uma coisa que tem fronteiras. Você tem fronteiras. De um lado, você tem um país que vacinou muito, do outro lado, você tem um país que quase não vacinou ninguém. Tá? O Brasil é intermediário. Né? O Brasil está numa posição intermediária hoje. Bom, o problema da pandemia é que se você não controlar globalmente, vão surgirão cada vez mais novas cepas que colocam questões novas, né? Como, por exemplo, agora a Delta, né? E agora tem outra, a Gama, a Lambda, bom, mas que vão surgir novas formas do coronavírus, né? Novas cepas, que até coloca limite às práticas de... faz ressurgir novas ondas. Né? Atualmente, na Europa, mesmo com a vacinação, como eles liberaram muito, há uma subida de casos em alguns países, em algumas regiões, em função dessa nova cepa. Pode não ter a maior letalidade, né? Mas até surgir uma nova cepa. Portanto, essa é a questão. Como não há solidariedade entre as nações, né? Como não há realmente uma governança global dessa questão, você tem a desigualdade escancarada. Né? Até no continente sul-americano, a gente tem no Brasil uma estrutura de enfermeiro, de técnico de enfermagem, gerado pelo SUS, que permite que a vacinação, uma vez passado coisas lamentáveis, né, que aconteceram, quer dizer, quando o Brasil começou a ter realmente vacina, a vacinação anda relativamente rápida. Agora, não tão rápido para não ter um risco em função das novas cepas, né? Que se calcula, não se sabe. Se diz a imunidade quando 70% das pessoas são vacinadas. Parece que não. Com dois, né? Com dois, duas injeções, né? Agora você tem, por exemplo, um país como o Chile que está dando uma terceira injeção, né? Porque as novas cepas, elas parece que são mais difíceis. O vírus, ele se adapta, né? Mas ele... E aí tem muitos países que não têm isso. Pronto, é isso. Só lamentar, né? Que o mundo... Quer dizer, é um desafio global e está muito... A organização política das nações não permite que seja tratado realmente, globalmente. Bom, Saúde é o Tema fica por aqui. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Karina Barros e William Araújo, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Mariá, estudante de rádio, TV e internet, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf. Ciência no dia a dia. A ciência aplicada e descomplicada. Alguns preferem bem escuro e amargo. Outros já curtem mais doce, ao leite ou branco. Mas é difícil encontrar alguém que não goste de chocolate. Dizem que o chocolate traz aquela sensação de felicidade, de prazer, de quando estamos apaixonados. Alguns sentem que ele alivia o estresse e a ansiedade. Outros acham que ativa a memória, que ficamos mais ligados, mais espertos. Alguns gostam tanto que se dizem viciados. E é daí que vem a expressão chocólatra. Mas como o chocolate pode nos trazer todas essas sensações? O chocolate é feito do cacau, fruto do cacaueiro, uma planta originária da região amazônica. E o cacau possui algumas substâncias que ativam a produção de neurotransmissores no nosso cérebro. Os neurotransmissores são substâncias produzidas pelos nossos neurônios, as células nervosas que têm a função de levar informações por todo o nosso corpo. Mas como eles funcionam? Bom, para entender o funcionamento dos neurotransmissores e voltarmos ao chocolate, primeiro temos que entender o que são os neurônios. Os neurônios são células produzidas durante o desenvolvimento do nosso cérebro, começando no feto e continuando durante a nossa infância. Essas células são responsáveis pela nossa comunicação com o mundo externo. Assim, temos neurônios sensoriais, que levam informação dos órgãos sensoriais, a pele, olhos, ouvidos, nariz e língua, até o cérebro ou a medula espinhal, e os neurônios motores, que levam o comando do cérebro até os locais que devem executar algum movimento. Os neurônios são células muito longas, podendo atingir até mais de 1 metro de comprimento, como aquelas que saem da base da medula até o dedão do pé. E essa comunicação entre os neurônios e as outras células do nosso corpo é feita através de substâncias específicas, que chamamos então de neurotransmissores. Mas, voltando ao chocolate, o cacau possui uma série de substâncias que ativam a produção de alguns neurotransmissores, como a serotonina, a endorfina e a dopamina. A serotonina ativa uma região do cérebro que nos traz a sensação de felicidade, controlando a ansiedade e reduzindo a depressão. A substância presente no cacau que estimula a produção de serotonina é o triptofano, um tipo de aminoácido. A baixa produção de serotonina pelo organismo é, inclusive, uma das causas da depressão. E muitos antidepressivos atuam justamente aumentando essa produção. A endorfina diminui a nossa percepção de dor e, por isso, tem ação analgésica e relaxante. Produzimos endorfina quando realizamos atividades físicas, por exemplo. Sabe aquela sensação gostosa de tranquilidade que a gente sente quando termina o exercício? É a endorfina que está agindo. Outras substâncias presentes no chocolate, como a cafeína e a teobromina, são estimulantes, pois elas competem com outro neurotransmissor que atua no relaxamento e descanso do nosso corpo, a adenosina. Por isso, nos sentimos mais alertas com o chocolate. Da mesma forma, quando bebemos café, guaraná ou alguns chás, como o chá preto e o chá mate. Mas além dessas boas sensações que o chocolate traz, lembra que eu disse que ele também pode viciar? Pois é. Isso porque o cacau também tem uma substância, um outro aminoácido, chamado tirosina, que é necessário para a produção da dopamina. A dopamina ativa o centro de recompensa do cérebro. E o que quer dizer isso? que um alto nível de dopamina nos induz a repetir aquela ação que nos trouxe a boa sensação e, assim, nos induz ao vício. Isso quer dizer que podemos ficar viciados em chocolate? Não necessariamente. Mas se tivermos, por algum motivo, uma redução na nossa produção natural de serotonina ou endorfina, por exemplo, é possível que tenhamos uma maior propensão à ingestão de substâncias que aumentem a concentração desses neurotransmissores no nosso organismo. Por isso, é sempre importante ficar atento caso a procura por determinados alimentos, bebidas ou substâncias lhe pareça um pouco exagerada ou fora do seu normal. Pode ser sinal de deficiência na produção de algum desses neurotransmissores. Vale lembrar que quanto mais puro e mais amargo for o chocolate, maior será a quantidade de cacau e, portanto, maiores serão essas sensações. No chocolate ao leite, o cacau fica mais diluído. E no chocolate branco, que é feito apenas com a manteiga do cacau, quase não encontramos essas substâncias. Agora que você já sabe sobre alguns dos efeitos que o chocolate pode causar ao seu cérebro, escolha o seu favorito e aprecie, mas com moderação. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.